Se você quer, então toma. Chega mais e soma. Sente o meu aroma. Vê que a noite é nossa, a gente vai se acabar. I know you know it's on my mind. A gente se embola em qualquer lugar. Palms, palms till you feel it.